Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, segunda-feira, conferência. Porque, gente, é um momento de alegria, é um momento muito gostoso, onde todo mundo está louvando a Deus. Fica um ambiente gostoso, né? Naquela hora de louvor, de adoração. É muito gostoso. Ver o pastor Dave ministrar também é muito bom. Palavra que Deus dá. Você já vai orando, Senhor, eu preciso disso. Vem meu auxílio. Você está lá, vai se entregando. Deus se move, move. Né? Então, a gente recebe sempre testemunhos por e-mail, assim, de pessoas que foram abençoadas na oração, ou simplesmente lá no momento que o pastor está pregando, aconteceu. Às vezes, Deus não chama a pessoa, mas a unção está lá e a pessoa está aberta, recebe. Então, são, assim, inúmeros testemunhos de vidas abençoadas e transformadas. Então, glória a Deus, vamos aproveitar esse momento para a gente ser abençoado. Mais um passo na caminhada, porque parece que não está acontecendo nada, mas está. Porque a caminhada é longa e lenta. Por mais que uma pessoa corra, é lento. Você vê que não é num dia o negócio, né? Às vezes uma coisinha leva, assim, 6 anos, 7. Daí rompeu, né? Então é por aí. Por isso que a gente não pode desanimar e sempre confiar no Senhor, porque a gente está caminhando, tá? A gente está crescendo, nós estamos aprendendo. Então precisa ter paciência para as coisas acontecerem, porque Deus se move de acordo com o quanto a gente dá para Ele. Então, às vezes, a gente não aguenta Deus mexer numa área da nossa vida. Então, a gente vai enrolando. Sabe, quando Deus vai ajustar, a gente vira para lá, sem graça, e dá uma parada, sabe? Mas depois a gente volta. Por isso que é importante não faltar na igreja, sumir, ficar assim o resto da vida sem ver. Porque sempre Deus vai usar um momento para falar com você, para ajudar você na área que você está precisando. Porque às vezes você em casa não está conseguindo. Porque ovelha não pode andar sozinha, gente. Quem falou? Então, Deus vai usar um momento do culto para agir em você com a graça. Ele te dá uma força, você consegue chegar em casa aquela semana, você consegue, você vai bem, você se entrega, aí as coisas estão acontecendo. De repente, dá uma parada, mas você está continuando. Deus vai te dar mais uma força. É assim que é. Tá? Por isso que a gente precisa muito. Qualquer dia eu vou pregar aqui, ensinar assim como que é, da visão de Deus, o papel do pastor. Né? Como que ele faz, na visão de Deus, o pastor, que é esse meu chamado, para alimentar o rebanho, que são vocês, no caso. Então, da onde que o pastor vai buscar pastagem, alimento para as ovelhas? Deus vê isso tudo na visão de Deus, está na Bíblia. Então, não é de qualquer jeito que uma pessoa é pastor e vai chegando na frente das ovelhas e fazendo o que ela quer. Ela tem que ter o alimento que Deus vai dar. Então, se o pastor não recebe de Deus o alimento para dar para o rebanho, não é de Deus. Então, tem muita coisa que parece que é, mas não é, né? E isso Paulo fala, sofismas. Então, gente, é isso que é triste. Então, meus queridos, às vezes, esse alimento que Deus está dando, gente, às vezes é pesado, porque vai exigir de nós mudança de vida, disciplina, correção. E às vezes a gente é bem rebeldezinho, aquelas ovelhinhas rebeldes, que vira para lá assim, ó. Eu que não vou para lá. Dá, né, uma de miguezinho, e vai saindo de fina, então dá trabalho para Deus, demora. Por isso que é importante a gente orar em línguas para ter a força para ficar onde Deus quer, para Ele poder agir. Então, gente, o pastor tem todo um papel muito importante, porque é dele que as ovelhas vão receber. Veja só, eu acho assim que o chamado mais difícil é o de pastor, gente. Porque você tem que estar muito lá em Deus. Porque Deus já falou um monte de coisa de pastor. Vocês já leram lá, né, gente? Profecia no Antigo Testamento de pastor. Ai, ai, ai, ai, ai, né? Então, é muito complicado. Tá? Porque, gente, evangelista, você vem, você está com aquela unção e você não precisa trazer um ensino, porque é um momento de avivamento que ele está ali para a unção vir, curar, libertar, levantar o ânimo, né, da assembleia e tal. Então, é um momento de alegria. Tipo assim, a gente vai na conferência e tal. O pastor dele não tem compromisso nenhum aqui com essa igreja, nem com outra, nem com outra. Ele não vai puxar a orelha de ninguém, ele não vai cuidar de ninguém. Não é o chamado dele para cá. Ele vai, pá, né, tacar o ensino lá, não muito forte, porque as ovelhas nem todas estão no mesmo nível para receber aquele alimento. Então tem que ser uma coisinha, mais ou menos. Quem pega, quem consegue pegar às vezes um pouco mais, porque está orando, pega mais fundo um pouquinho. E vamos curar as pessoas, deixar as pessoas alegres, aliviadas. Isso é evangelista. Ok? Então, o pastor é diferente. Porque daí o pastor, ai, que raiva desse pastor chato. O pastor, puxa, ele está de novo, dá a impressão que é o pastor que está na cola. Não, esse pastor está olhando para mim, está falando comigo. Mas não é, às vezes você está, ué, já falei, vou pregar de costas. É antigamente lá, né, gente, na igreja católica, que o cara ficava lá olhando para as paredes, o povo, a ovelha que se vira. Mas você está olhando para um lugar e Deus muitas vezes está usando profeticamente o pastor, aquela palavra para falar com você, e você dá uma virada de olho assim, pensa que é, não é perseguição, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre correção, disciplina, repreensão que Deus faz. Ok? Então, ótimo que vocês virão na conferência, vale a pena. Lá a gente vai encontrar muitas pessoas. Na verdade, quem vai lá sempre está querendo um milagre. Tem gente que vai lá só por isso, aleluia. Se conseguir, gente, toda a glória, né? Porque a pessoa está com um problema. Já imaginou, se você está com um problema hoje, e hoje isso ser resolvido? Aleluia! Né, gente, essa unção a gente está buscando, a gente quer que as pessoas sejam curadas, ou sei lá, abençoadas numa área que está com uma dificuldade, carregando há anos, por exemplo, 20 anos, 30 anos. Sei lá, de repente, pá, a unção vem, tá. Nossa, mudou tudo, resolveu. Vocês lembram aquela mulher que lá cortou o pé de abacate, lá, não sei o quê? Aquela vez, quem estava lá nesse testemunho, não foi demais? Né, gente, foi demais, que ela veio aqui, a convite, o pastor prestando aqui, pregando. E ela veio a convite, porque ela já andou em muitas igrejas. E ela é salva. Aí ela ficou aqui ouvindo o pastor pregar. E no começo eu fui cantar. Depois eu falei, ih, essa mulher cantando charopeira, meu Deus, não vai dar para aguentar isso aqui. Minha amiga me convidou, mas isso aqui já vi que vai ser chato, viu? Pelo amor de Deus. Mas o que fazer? Agora que eu cheguei, de certa hora de carona, não podia ir embora, né? Sentou lá atrás, ficou tipo, ah, o que eu fazer? Aí o pastor, com aquela voz calma, não, agora que não vai dar mesmo, esse troço vai ser muito chato. Quer fazer uma coisa? Eu vou é mais dormir. E ela foi sentada dormindo, né? E, gente, depois ele chamou aqui, veio e tal, orou por todo mundo, sei que ela foi embora. Mais um cultinho, né? Né, Jesus? Mais um cultinho, até logo. Foi embora. Gente, essa mulher, são 4 dias de culto. Luciano, você sabe, essa mulher veio atrás de mim todas as horas do culto. Olha, aquela mulher quer falar. E ela vinha, por favor, eu tenho um testemunho. Você tem que deixar o dado assim. Mas ela estava tão ansiosa que eu falava assim, não, isso aí não é testemunho, não é possível. Porque o jeito que ela falava, eu pensava assim, ela acho que está muito eufórica. Ela vai, eu vou deixar ela falar e daí vai falar bobagem, é chato todo mundo. Porque se eu pedir para o pastor um momento, ele vai dar. Então eu preciso prestar atenção. E ela vinha de novo, foi enrolando. Falei, ah, não estou acreditando que isso aí vai ter nada, não. Mas chegou uma hora, ela falou assim, ó, ela veio por detrás, quase pegou no meu cangote aqui, assim, tipo, olha aqui. Se você não deixar eu falar, hoje eu vou em qualquer igreja do mundo para dar o testemunho, porque Deus fez. Eu falei assim, ah, mas então dá uma adiantadinha, o que, que é que ele fez? Aí ela falou, eu falei, fui lá até, né, ele estava lá meio que assim, distraído. Pastor, pelo amor de Deus, deixa a mulher dar um testemunho, que é fantástico, aconteceu. Ele, ah, tá bom. E ela disse que aqui, com essa toda a desconfiança dela, a unção veio, o problema dela era com o marido, relacionamento, gente, era aquela droga que ela não aguentava, acho que não ia embora porque não tinha para onde, né? Mas aquele marido, ela e ele, não se davam, não tinha jeito. E ela não aguentava mais, não sabia o que fazer e tal. Ela disse que quando ela chegou na casa dela, a hora que ela entrou, aquela situação dela com ele já tinha mudado toda. Gente, que é isso? Aleluia! Faça boa! Né, gente? Daí tinha lá que no, ela queria sempre cortar um pé de abacate lá no quintal. Não sei como é que foi, e ela era assim muito impetuosa, tipo, eu vou é cortar esse pé de abacate, porque ele não fazia nada, tipo, porque era birra, você sabe, marido e mulher, né, quem já, ah, nossa, gente, né, reticências. E daí que o homem, então, dá a impressão que ele não queria cortar o pé de abacate, mas era uma briga entre os dois, quer saber, eu não vou cortar pé de abacate, não. Ela foi com uma faquinha de cozinha lá, tique-tique, é, tipo assim, e meio amargurada, o homem veio já lá, pode deixar que eu vou cortar esse pé de abacate, cortou o pé. Então, gente, o homem mudou, ela falou, ele mudou, ele é outra pessoa. Mas, na verdade, fui eu que mudei, ela falou, eu mudei. Ela chegou na casa dela transformada. Ô, gente, aleluia, aleluia, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Então, isso é o máximo. Aconteceu um negócio desse, ou sei lá, em qualquer área, ai, vale a pena. Meu Deus, e ela ficava lá atrás de mim, mas não dava um crédito, sério mesmo. Porque ela falava de um jeito que eu falava assim, não, isso é grupo, essa mulher não vai falar nada lá, não. Em vez de ela falar assim, olha, aconteceu alguma coisinha, dá uma dica, né? Daí eu já... Mas ela vinha assim, ó, eu preciso dar um testemunho, ai, gente, pelo amor de Deus. Tá, fui rolando no último dia, olha, eu esqueci você, né? Mas valeu, foi demais. Então, toda a glória a Jesus. Nós vamos encontrar todo tipo de pessoa lá. Gente, quem vai lá é porque quer alguma coisa. Sabe, queridos, aquele bando de gente que anda atrás de Jesus é igual nós também. Nós queremos alguma coisa. Então, eu vou pedir para vocês, sejam tolerantes. Sabe, a gente vê de tudo. Não é hora de brigar, de discutir, de trazer divisão para um momento que nós estamos esperando muito para Jesus agir. Então a gente vai encontrar de tudo. Mas, né, às vezes o seu temperamento não é fácil, ou você no momento está meio atrapalhado, sai de perto, sei lá, respira fundo, sabe? Gente, não vamos criar caso em nada, porque não vale a pena. Vai acontecer alguma coisa, né, nas vidas, nas nossas. Nós também estamos esperando algo de Deus. Quem não está, não é mesmo? Ah, aleluia. Então vamos chegar lá diferentes. Sabe, vamos olhar as pessoas como Jesus olha. Pensa nisso, todo mundo que está lá foi atrás de um milagre. Ninguém está se arrancando do norte, do sul, do leste, do oeste, lá, não sei de onde, de São Paulo, do bairro, não sei das quê, para chegar lá, sabe, para criar uma confusão. Né, queridos? Então, todo mundo está precisando, todo mundo tem uma busca e Jesus está esperando todo aquele povo que vai chegar lá. Que a gente está entregando isso desde o último dia da conferência de julho, que nós estamos orando para essa conferência de janeiro. Então, Deus está bem de olho nessas pessoas que já estão viajando para chegar. Ok? Então, queridos, vamos, no amor de Jesus, receber e participar, ajudar, né? Ter uma palavra de ânimo para as pessoas e por aí. Então, vamos falar um pouquinho dos livros. Esse aqui do Kenneth, Jesus, ele é a porta aberta. Então, Jesus, para a gente chegar lá em Deus, esse Deus glorioso que é Pai, nós precisamos passar por Jesus. Nós precisamos de tudo que Jesus é para a gente chegar nesse Deus que é Pai, que hoje é o nosso Pai. Então, ele é a porta aberta. Jesus, para todas as situações da nossa vida. É só a gente prestar atenção o que Jesus é realmente. Por isso que a gente lê a Bíblia, os Evangelhos. Ver o que Jesus é. Para a gente poder passar por Ele, nele, e chegar lá onde está Deus e tudo vai ser resolvido. Então, esse livro aqui do Kennedy dá uma super esperança e também ensino para a gente poder se sintonizar no que Jesus é. Porque sem Ele não vai acontecer nada. Então não adianta ficar falando, ó Pai, eu não sei o quê. Sem Jesus não vai acontecer. Amém? Então esse livro aqui é muito bom. Esse outro aqui, gente, é o máximo. Esse aqui que Paulo, o Kenneth tirou esse versículo lá da carta de Paulo a Timóteo. Compreendendo como combater o bom combate da fé. Ó, você está na luta? Eu estou. Eu estou na luta nesse combate da fé. Porque a hora que a minha fé cresce, o diabo já está derrotado. Essa que é a glória. Por isso que a gente tem que ler muito Bíblia, exercitar a fé com oração, nas circunstâncias que a gente vive do dia a dia, aqueles momentos que a gente fica sozinho com Deus, orando. Isso aí a nossa fé está sendo edificada. E a nossa fé é para crer que Deus é o que Ele diz que Ele é. Que Ele faz o que Ele promete. O que Ele promete? Todas as linhas da Bíblia que Ele promete. Então nós vamos ficando corajosos, fortes e maduros espiritualmente. Então, nós estamos combatendo este combate de permanecer na fé. Porque tudo que o diabo faz é arrancar a palavra de Deus de nós para nós, não termos fé. Quando ele arranca a palavra, eu não tenho mais fé. Então, ele usa as circunstâncias. Então, é muito bom ter fé. Porque a fé te dá uma tranquilidade, um sossego, uma paz. E é aquela esperança lá dentro que já está feito. Você sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus faz isso. Então, é bom. Então, esse livro ele vai falar sobre isso. Por que que Paulo falou isso para Timóteo? Da vida própria de Paulo, que ele, né, permanecia combatendo o bom combate da fé. É isso que nós temos que buscar, combater o bom combate da fé. Porque, escuta, você crê em Jesus? Não, eu creio. Mas esse crer em Jesus não é só você crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz. Você crê em Jesus, quer dizer, você crê na palavra de Deus? Tudo que está escrito lá? Na hora que você está no meio do fogo? Na hora do teste? Que o que Deus está falando vai acontecer, mas você está passando mal, você está apavorado. É isso aí, combater o bom combate da fé. Tá? Vale a pena ter fé. Agora, uma pessoa, para ter a fé na palavra de Deus, ela não pode ser carnal, ela tem que ser espiritual. Carnal quer dizer o quê? É uma pessoa que racionaliza a Bíblia. É uma pessoa que anda na palavra que é espírito e verdade. Então é diferente. Me acompanhou nessa? Eu não vou dar agora explicação sobre tudo isso, porque daí vai longe, vai ser um culto. Mas olha, esse aqui, gente, é o máximo do show, né, coreano. Seja um vencedor. Então ele vai mostrar muitas passagens da Bíblia onde os santos do Antigo Testamento venceram, né, todas as dificuldades que eles passaram e a vitória que eles tiveram por permanecer no que Deus falou. Né? E o que Jesus falou também, como aconteceram os milagres, ele vai contar tudo isso. Para nós sermos vencedores, sempre focalizar a palavra. Só olhar a palavra de Deus, ok? Crente tem que ler Bíblia, hein? Tá? Faz favor, hein, gente? Você já agendou aí para você ler Bíblia? Não, por favor. Ninguém vai responder nada. Mas é bom você já pôr na sua agendinha esse momento de ler Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai vencer o diabo. Você não vai vencer as suas circunstâncias. Tem muitas pessoas que pensam que só confessar a palavra é o suficiente, não é não. A confissão da palavra é um princípio da oração. As pessoas pensam que orar assim, eu nem sei muito bem como que os crentes fazem. Porque, gente, eu fui formada dentro da minha casa. Eu não fui formada dentro de igreja de crente. Eu fiquei lendo a Bíblia, orando em línguas, buscando o Senhor, né? Recebi aqueles ensinos escritos, que um dia eu joguei tudo longe. Eu sou italiana. Não sabia nada, não entendi nada. O próximo módulo que chegou, eu falei, ah, sai fora, não sei nem o que é isso. Perguntar para quem? Perguntar para quem? Para o próprio Espírito Santo, né? Joguei longe, falei, não vou fazer. Não, lá sei isso daqui. Ah, agora foi demais. Porque eu não estava sabendo nada. Ninguém nunca tinha, nunca li Bíblia. Agora me chega lá um monte de ensino que o irmão Bernardo mandou. Eu não entendi nada, porque aquilo era espiritual, não é intelectual. Pega lá uma apostila cheia de cálculos, de álgebra, você nunca nem viu aquilo. Você morde, pica, taca fogo, joga longe ou não. Se eu sozinho vou aprender isso, eu não sei. Sabe o que aconteceu? Eu falei, aqui, ó, não vou fazer nada, tá bom? Jesus, estava eu e Jesus. Ele estava comigo. Aí eu falei, quer saber, não vou aprender, não vou fazer nada, porque eu não sei. Joguei tudo para lá. Falei, ah, lá vou saber o que esse homem está falando. Aonde? Por carta assim não dá. Eu precisava perguntar os negócios. Nem se perguntar. E ele falasse, eu não ia entender. Estava tudo escrito lá, eu não entendi. Ai, gente, o telefone toca. Vocês não acreditam, era o irmão Bernardo. Nunca tinha visto ele, nem falado com ele, só por carta. Aí ele falou assim, Ana Maria, com aquele sotaque dele, britânico. Daí eu disse assim, é. Ele falou, olha, estou dizendo para você, porque você está fazendo esse programa aí de estudo, que o correio está em greve, então não vai demorar para chegar ao próximo módulo. Então não pense que eu não estou mandando. Gente, não tem nada a ver esse negócio. Aí eu falei assim, ai, que bom que o senhor chegou, porque eu já ia parar agora. Porque vê esse negócio aí que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele monte de folhinhas coloridas. Eram seis. Uma era verde, amarelo, branco, azul, e roxo e sei lá que tinha mais uma cor, vermelho, acho. Gente, e cada um era uma lição baseada no Novo Testamento que eu tinha que ler. Ele colocou lá um esboço explicando. Eu tinha que ler aquilo, acompanhar na Bíblia, ele ia fazer outras leituras e explicar as perguntas que ele colocava lá de acordo com a minha vida. Não, então se eu não estou vivendo, não é teologia, não é teoria. Eu taquei longe, falei, eu não sei responder isso, nem vou saber. Mas no fim eu soube tudo. Deus veio, auxílio, foi maravilhoso. Então, eu falei, eu vou jogar fora. Ele falou, não, Ana Maria, a partir do quarto módulo, você já vai estar num lugar onde você vai exercer domínio sobre o diabo. Porque você já vai estar mais fundamentada na palavra de Deus e você vai conhecer como funciona e como pratica. Então, não é o caso. Calma! E não é para você mandar 6 lições junto com o próximo módulo que vai chegar. É um por mês, então vão levar 6 meses. Eu, então tá bom, porque eu já estava apavorada. Então, Deus vem em auxílio para você não desistir, se realmente é do seu coração que você está buscando Deus. Ele vai fazer tudo. Ele revira o mundo para falar com você. Ou se precisar, ele aparece. Se você quer. Agora, se você não lê Bíblia, não estuda, não sabe, não se detém, você não vai vencer o diabo nunca da tua vida. Não adianta, ele vai ficar rolando lá o resto da vida. E você vai achar que são as outras pessoas. Só que o diabo usa as pessoas. Mas tem um motivo muito sério dele usar as pessoas. Então vamos ver isso, como é? Para você não ser bobo na mão do diabo. Cada dia você está aprendendo mais, você vai ficando espertinho, ó, você vai andando mais para cá. Ó. Então abre lá sua Bíblia. Exatamente. Deixa me ver. Então vamos começar em Hebreus capítulo 3. Ah, o que, que é isso? Desculpa. Provérbios. Estou pensando em outra coisa já. Não é engraçado? Às vezes você pensa uma coisa e fala outra. Muito engraçado isso. Nem entendo. Como é que é isso? Eu falei isso? Pois é, falou. Gente, é incrível. A nossa mente, né? Ela trabalha rápido. É porque eu já daqui eu vou para Hebreus. Mas é Provérbios que nós vamos. Primeiro. Então vamos ver. Abre lá. Sabe por quê? Uma coisa, queridos, que nós vamos, para introduzir esse assunto aqui. Vejamos. Para que a gente possa receber bênçãos de Deus, em primeiríssimo lugar, nós precisamos receber correção de Deus. Porque sem a correção de Deus, a disciplina, porque quando Deus fala em disciplina, ele quer dizer correção. Ele começa prometendo assim, que através da correção, ele vai nos abençoar. Mas depois ele diz que se eu não me atentar para esta correção, para essa repreensão ou disciplina, que eu não vou receber nada dele. Que eu preciso prestar atenção, que muitas vezes eu não estou querendo a correção. Deus está falando isso. Então, se eu aceitar a correção de Deus, a disciplina, ele vai prontamente me abençoar. Porque as bênçãos vêm de acordo com o que eu estou fazendo com ele. Tá certo? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso que Deus está falando conosco. Versículo... O que eu falei de Provérbios? Ai, que bom, graças a Deus. Então, versículo 12. Provérbios 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Ok? Show? Tá. Então veja aqui, o Senhor diz assim, olha. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você acredita que Deus te ama? Então ele te repreende. Ok? Porque a palavra de Deus diz que assim como o pai que ama o filho repreende, porque para educar um filho você precisa amar, para você repreender, então você larga a mão. Mas o pai que realmente ama o filho dá trabalho, ele vai repreender. A gente fala isso de educar. Tá? Então a palavra de Deus diz que porque o Senhor repreende a quem ama. Ele vem nos repreender. Gente, repreensão não é boa nunca, é? Não, é claro que não. E por que que acontece a repreensão? Porque tem coisa errada. Então, ele está falando aqui que ele repreende porque ele é pai e porque ele ama. Então, vamos ver Salmo agora, 94. Para trás. Então, versículo 11 e 12. Vamos começar no 11, achou? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. A nossa mente natural, é isso que ele está falando. Sabe, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, que foge de Deus. Ele sabe que a gente pensa errado. Então, veja no 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então, o Senhor, já nós vimos lá em Provérbios, e agora aqui, que se nós rejeitarmos a correção de Deus, que ele está falando em correção, nós vamos rejeitar, nós acabamos rejeitando as bênçãos de Deus. Pô, a gente quer bênçãos, mas veja que existem coisas dentro de nós que nos enganam. Tipo que a gente não quer aceitar o que Deus está falando para que a gente mude e receba as bênçãos. Por isso que nós temos que orar em línguas, porque o Espírito Santo acaba nos convencendo de que o que nós estamos pensando é errado, é contra Deus. Por isso que ele fala no versículo 11, que Deus conhece os pensamentos dos homens, que são vãos. Então, o que eu estou pensando, e esse pensamento está me guiando, é contra o que Deus fala. Então, ele vem com a repreensão para eu ser abençoado. Então, não posso rejeitar a repreensão de Deus. Porque ele está falando aqui que ele repreende. Porque nós somos os mestres em dar desculpa para encobrir os nossos erros. Não é assim, não? Presta atenção. A gente está sempre dando desculpinha. Se você começar a orar mais e pedir para o Senhor para que ele te ajude a parar de dar desculpinha, você vai ficar bem mais tranquilo. E você não vai se defender. Quem vai te defender é Deus. Fica bem mais fácil. Porque daí a correção entra e Deus começa a agir na sua vida te abençoando. Não, eu não fiz isso porque não deu. Eu não fui ali porque não era para ir. Não consegui. E porque isso aqui lá eu não sei. Porque nunca vai dar. Porque não sei. Porque aconteceu. Então são mil desculpinhas que nós já, sabe, nos levantamos diante das situações e das pessoas para nós justificarmos a nós mesmos. Nós temos toda essa facilidade, mas é para parar com isso. Então Deus está falando isso. Então vê lá agora Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus. Capítulo 12. Versículo 5. Então, a gente precisa prestar atenção se nós estamos deixando Deus, ele nos repreende através da palavra. Quando a gente está lendo, tipo, isso não é assim, a minha vida não está encaixando aqui, eu não estou de acordo com isso que está falando. Ou ele pode usar uma exortação do pastor na igreja, quando está pregando, pode. Ou ele pode falar no meu coração, quando eu estiver orando. Então, existem várias maneiras que Deus usa para nos repreender. Preste atenção, porque se você orar, Deus vai falar isso com você. Você vai ter cuidados na sua vida, tá? Para que você siga o que Deus está falando, para você ser abençoado. Que a gente não está atrás de bênçãos. Então nós vamos pegar as dicas do que fazer para ser abençoado, ok? Então até agora vocês estão me acompanhando. Aí agora, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Meu filho, não menospreze, quer dizer, rejeita, né? Menosprezar, que se dane. Sei lá, tô ligando. Então, não rejeite. Tá? Lá ele falou que ele repreende para ser abençoado. Agora, aqui ele tá falando, não rejeita. Tem também espaço. Eu rejeito, eu menosprezo. Então, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Ai, quase morre, vou largar tudo. Né? Coração melindroso. Uai, quase morre, continua para que você não morre. Morreu o pecado. Entendeu? Que às vezes na hora, mas vai orar que passa tudo. fica lá na presença de Deus. Tá? Depois, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Estão me acompanhando? Se o pai não corrige, ele não ama. Tá ok? Se você, quem, não vou dizer que você, vou falar para no geralzão. Quem não ouve correção de Deus, não é nascido de novo. É sério ou não? É. Quem não ouve correção de Deus, não é nascido de Deus, não nasceu de novo. Porque toda pessoa que nasceu de novo, ouve sim uma correção lá dentro. Sim ou não? Uft! Nossa, Deus falou, não posso dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ok? Então é isso aí. Aí no 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, ok? Se não tem correção, não é filho, nasceu de novo. Daí o 9. Além disso, tínhamos os nossos pais... Bom, não é esse versículo que eu quero ir. Vamos parar aqui, porque eu tenho que ficar aqui firme nisso. Então, ele está dizendo aqui que não é para rejeitar a correção. Porque ele quer nos abençoar. Ele não está podendo abençoar porque está precisando de disciplina, de correção, de repreensão. Deus está repreendendo. Então, vamos ver lá um versículo que a gente conhece muito. E vamos tirar uma lição daquele versículo de como sermos abençoados. Isaías 54, 17. Abre lá. Isaías 54, 17. Está valendo? Então, Isaías, esse versículo eu confesso todo dia. Direto. Porque é Deus que tem que me guardar. E é Ele que guarda. E olha só. Achou? Olha, gente, diz assim, ó. Vou ler. Vocês já sabem de cor, mas nós vamos ver como que o Espírito Santo explica isso para nós. Toda arma forjada contra ti, Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Ah, então agora ele mudou, ele não está falando de filho, ele está falando de? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Essa é a sua herança de servo, de quem? Do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então ele está dizendo aqui que nenhuma arma que se levantar contra mim, do inimigo, vai prosperar. Mas ele põe uma ressalva aqui, que é o seguinte, quando nós estamos servindo alguém, nós devemos submissão a esse alguém ou não? Todo servo, ele deve submissão. Lógico, senão ele não é servo. Então, no caso aqui de Deus, nós devemos submissão à palavra. Aí que tá. Então, se eu não estou andando na palavra de Deus, eu não tenho esta herança de servo, porque eu não estou submissa. Estão me acompanhando? Eu não estou submissa a quem eu sirvo, que é o Senhor. Então a palavra não está aqui, eu sou desobediente. Então eu não estou recebendo esta herança de nenhuma arma se levantar, cair no insucesso. Me acompanham agora? Então, eu confesso esse versículo, mas eu estou fora da palavra, eu não vou ter essa herança. Porque eu não sou uma serva diligente, obediente e submissa ao Senhor. Então, esta promessa só vai ser cumprida se o servo estiver na submissão do seu Senhor. Então, a herança está em pé. Para o servo. Valeu essa? Por isso que nós temos que ler bastante a palavra, porque ela vai nos corrigindo, ela vai mudando a nossa vida, o modo de pensar. Porque nós seguimos o que nós pensamos. nós andamos de acordo com o que nós pensamos. Se o nosso pensamento não for renovado de acordo com a palavra de Deus, eu não sou submissa a ele. Então, eu não tenho essa herança. É sério ou não? Muito sério. Vê lá 1 Pedro, capítulo 5. Guarda isso aí no seu coração, ok? Tá valendo? Não é bom aprender isso? É claro, porque depois você ora, não sabe por quê, não tem a palavra em você e nem sabe o que não está acontecendo. Eu preciso saber por que eu não estou recebendo a resposta dessa oração. Por que Deus não está me ouvindo? Se eu sou serva dele, eu sou submissa a ele. Mas como que eu sou submissa a Deus? Eu estou andando na palavra de Deus. Eu estou recebendo a correção que ele está me dando. A repreensão, a disciplina. Você está recebendo correção e disciplina do Senhor, teu Deus? Para que você seja, porque nesta hora da correção ele é o seu pai. Porque é só o pai que corrige. Só o pai que disciplina. Ok? Você está, estou. Então, você está na herança de servo do Senhor para que toda arma que se levante contra você caia no sucesso. Porque você exerce domínio e autoridade toda a língua que falar contra você. Lembra que Deus não tirou o domínio nosso, não? Está lembrado que ele deu lá para Adão? Ele não tirou. Acontece que o homem caiu e deu o domínio para Satanás. E hoje, ou eu dou o domínio da minha vida para Satanás ou para Deus. Sou eu que dou. Sou eu. É você. Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Absolutamente tudo. Não é bom você saber isso? E muito mais. É só você. Não tem nada a ver de Deus nem diabo. Ele deu para você o domínio. Agora você que vai ver em que passo que você está andando aí na sua vida. Estão me acompanhando? Porque o que você está andando hoje, você vai ser amanhã. Daqui 5 anos. O que você é hoje é o que você andou ontem. Então começa a arrumar se não está tão bom. Está valendo? Ainda está com paixãozinha do passado? Bom, então 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Ah, 8, desculpa. 8, é porque a letrinha é pequena, 8 e 6, às vezes, né, você vai fazer exame de vista lá, você falar que é 6, você já foi reprovado, que é 8. Foi o que aconteceu agora aqui, eu olhei e falei, não, opa, peraí, é 8. Então, lá, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, resisti-lhe firmes na fé. Olha aqui, minha gente. O diabo está andando aqui do meu lado, aqui, ó. Fica aqui, rodeando o dia inteiro. Ele não para. Ó, eu vou dormir, acordo, o bicho está lá. Ele fica lá de plantão. E na tua vida também. Agora, só tem o seguinte. Você está pensando que o diabo, Satanás, é mordomo de Deus? Você está pensando? Não é, não. Que Deus pega e fala assim, vai lá agora... E quebra a perna daquele cara quando ele for atravessar a rua. Que ele cai na pedra. E... O diabo, Satanás, não é mordomo de Deus, gente. Deus já... Isso é a ideia mais errada de um cristão achar que porque eu não fui na igreja, porque eu não paguei o dízimo, porque eu não cooperei com isso, porque eu não cooperei com aquilo, porque eu não sei daqui, não sei daqui. Deus está me castigando. Deus não está castigando ninguém. Ele já castigou o filho dele na cruz. Quer dizer, não foi ele... que jogou os pecados, o pecado do mundo caiu sobre ele, o castigo que Deus permitiu que fosse sobre ele como pecador, que ele nunca foi, ok? Então, o Pai permitiu que toda a penalidade caísse sobre Jesus, o próprio Filho, para que ele pagasse o preço. Agora, ele não vai mandar castigo nenhum para nós. De jeito nenhum. Nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus por que que o diabo está vindo desse jeito na nossa vida. Por que é que ele vem? Porque aqui já falou, ele anda ao seu derredor. Ele está aí querendo te pegar. Mas, por outro lado, se você é um servo obediente, submisso, ele não vai poder destruir a sua vida. Porque você vai exercer a autoridade que Jesus te deu, no nome dele, para você mandar o diabo sair, usando a palavra. Isso é serviço seu, porque Deus não aplaude, o diabo sai. Vai. Ele te deu autoridade, é você que que tem que exercer, porque lá em Isaías está escrito: e toda língua que se levantar contra mim, eu a condenarei, porque eu sou serva de Deus. Porque eu sou submissa à palavra, eu posso falar, porque eu sou submissa à palavra. Então, o diabo vem toda hora me rodear, fazer coisas contra mim, mas eu tenho que estar firme na minha fé, como serva de Deus, andando na palavra, para que eu possa exercer essa herança. De nenhuma arma levantada do diabo contra a minha vida ter sucesso. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão? Estou conseguindo passar? É isso aí que é. Então, tudo que o diabo quer fazer para nós é exatamente essa trama de fazer com que a gente pense que eu errei, Deus está me condenando e Deus está me castigando agora. Deus vai me colocar num lugar, sabe, agora de castigo. Deus não faz isso. Jamais, abra bem os seus ouvidos, jamais Deus vai te castigar. Porque se ele tivesse que te castigar, ele ia mandar Jesus. Nós já estamos castigados. Jamais, mas está acontecendo alguma coisa na sua vida. Então abre lá Gálatas, capítulo 6. Espera aí, mas está acontecendo uma coisa. Tá, lógico, é porque nós deixamos. Estão me acompanhando? Isso aqui é bom você aprender agora. E escrever bem alto, bem grande, na tua casa, onde você for, para você saber. Isso aqui. Gálatas 6, versículo 6 e 7. Então veja lá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra... Não era 6 e 7, é 7 e 8, mas tudo bem. Eu já comecei a ler, vamos em frente. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, que é com letra minúscula, que é o nosso espírito humano, do Espírito colherá vida eterna. O que, que Deus está falando conosco aqui? Já que o diabo anda ao nosso derredor e ele levanta, não é, espada, armas contra a nossa vida para nos destruir e muito mais. Ele usa pessoas ou não para acabar com a nossa vida. Atenção, parênteses. Quando Jesus foi no deserto, ele foi a propósito, sozinho, para receber o ataque do diabo. Mas esse é caso único, queridos. Único. O diabo veio para cima dele numa situação única. Para ele vencer o diabo e dar essa vitória para nós. Não pense que o diabo vem na tua vida por um momento assim, sabe? Único igual de Jesus, não. Ele vem porque tem uma causa. Ele sempre vai buscar uma brecha. E por isso que a palavra de Deus está falando aqui, que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então nós precisamos prestar muita atenção o que nós estamos fazendo, porque tudo tem a ver com a vida espiritual. O diabo vai usar aquilo, pessoas, para vir atrás de nós. Muitas pessoas virão atrás de nós, nos destruir, porque o diabo pegou aquelas pessoas para se vingar de nós, porque nós cometemos algum pecado. Está me acompanhando? Por que que nós cometemos algum pecado? Porque nós não aceitamos a correção que o Senhor mandou. O Senhor mandou correção, mas nós rejeitamos, nós não ouvimos e nós pecamos. Estão me acompanhando? Então nós pecamos e o diabo vai usar pessoas para virem atrás de nós. Por isso que a palavra de Deus diz que é para nós tomarmos muito cuidado com o que nós fazemos com as pessoas, porque à medida que nós tratamos as pessoas, é como nós vamos receber. Quando ele fala lá em Mateus 6, perdão, a medida, como que nós julgamos as pessoas, quer dizer, estamos em pecado e fazendo julgamento, nós estamos abrindo portas para o diabo vir atrás de nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com cada coisa que a gente faz, cada dia, para o diabo não ter acesso à nossa vida, porque nós mesmos demos para ele. Não é bom saber isso? Então, por isso que a gente tem que andar retamente na palavra, receber a correção, andar firmemente, porque depois fica aquele tormento, ou não? Ai, vai vencer, e a gente acha que são as pessoas. Elas estão acabando com a nossa vida. Na verdade, não são elas, é o diabo que está lá. É o diabo que está lá porque nós semeamos coisas e demos trela para ele. Não é bom aprender isso? Isso é maravilhoso. Então, a gente errou lá no passado. Amém, passou. Mas agora, daqui para frente, nós vamos tomar muito cuidado. Cada atitude nossa, cada dia, como nós estamos vivendo, para que o diabo não venha lá. Não pense que é amanhã que ele vai vir. Eu errei hoje. Pisei na bola hoje com as pessoas. Não pensa que é amanhã que ele vai vir já. Pegar uma pessoa e vir. Não é. Às vezes leva 3, 4 anos, 5. Mas ele vem de sola. Porque ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. E a pessoa não vai entender que 10 anos atrás ela pisou na bola lá. E hoje está essa situação insustentável. Mas é por causa daquele dia, então está na hora de se arrepender, de se ajoelhar, de ficar na presença de Deus. Entendem isso? Lavando a sua alma, a sua mente, para que esse pecado saia e para você ficar livre desse diabo. Não é bom saber isso, não? Ah, mas é ótimo. Não é bom cada dia mais a gente saber? Porque tudo depende de nós. Nós é que demos carta para o diabo. Mas que coisa louca, absurda. Eu mesma dei carta para o diabo vir destruir minha vida. Ele é horroroso, mentiroso, cara de pau, safado. Ele me colocou numa situação que eu usei a minha carnalidade e agora ele veio cobrar. 10 anos se passaram, 3, 8. O bicho veio nesta situação. Parece que não tem explicação. Deus, o que, que é isso? Por que, que você não faz alguma coisa? A gente é propenso a fazer isso. E chora igual criança, desmamado. Chora, chora, chora. E não aceita e bate o pé. Como se Deus fosse injusto. Como se não tivesse Deus vindo em auxílio às nossas circunstâncias e necessidades. Mas nós demos autoridade para o diabo fazer isso. Para quem que você vai dar o domínio da sua vida? Ao Espírito Santo, a Jesus ou ao diabo? Por isso que nós temos que orar em línguas. Nós não estamos vindo aqui nessa igreja a troco de nada, não, queridos. Nós não estamos largando tudo, todo o prazer do mundo para virmos aqui adorar a Deus, né? Ouvir que tem que orar, mudar, etc. Isso é para o nosso bem. Porque se nós ouvirmos a correção de Deus, nenhuma arma que se levantar contra nós vai nos prejudicar. Porque esta é a nossa herança de servos, a justificação do nosso Deus. Não é bom você saber isso? Então começa a andar direito hoje, para lá na frente não ter mais pepino algum. Porque agora Deus veio para limpar as coisas do passado. A sujeira do passado, as atitudes erradas do passado. Não é difícil aceitar Jesus, nascer de novo. Difícil é andar com Jesus. E é por isso que nós estamos dentro dessa igreja. Porque quanto mais você souber como são as maquinações de Satanás e como ele age no caráter que não é de Deus, melhor. Você não vai se entregar mais para o diabo, que está usando você, que está dando carta para ele todo dia. Trela, e dando corda, o bicho vai indo. Ele vai indo até onde você deu a corda, ele vai te pegar lá. O fim é ele te pegar lá se você não mudar hoje. Por isso que você ora em línguas, mas mudar onde? Candorobocoxenamaike, handala maria bata. Vai ler Bíblia. Vai ler todas as cartas. Vai ler todos os evangelhos. Depois você pode ler o Antigo Testamento também, que é muito bom. Se encharca da palavra. Porque, gente, a nossa vida não anda para trás. Não dá mais para ir lá atrás. Acabou. Não, não vai mais lá. Não tem o que fazer lá, mas hoje eu tenho que fazer. Hoje eu posso. Então eu não posso trazer ranço da minha vida lá do passado. Tem que acabar com aquilo. Por isso que Deus exige mudança. Então qual é o nosso assunto aqui, meus queridos? O nosso assunto aqui é ajuste de vida. É repreensão. É disciplina. Para sermos abençoados. Se eu ficar brigando com os outros, criando casa com os outros, fazendo isso, fazendo aquilo, eu nunca vou ser abençoado. Me defendendo. Não, quem me defende é Deus. Como que eu vou me defender? Eu vou confessar a palavra alto. Vou ficar adorando a Deus, vou orar em línguas, vou ler Bíblia. Ah, mas Deus está te segurando aqui, ó, na palma da mão dele. Você está sentado, deitado na palma de mão de Deus. Eu quero ver o diabo te tirar de lá. Se você está nessa condição de submissão como servo à palavra de Deus. Não, o diabo não pode destruir você. Ele fica aí ao seu redor o dia inteiro, o tempo todo, vendo aonde ele vai te pegar, ele não te pega. E se você fizer assim, o Espírito Santo já te pega, te levanta, porque você está em comunhão com ele, e ele te alerta, e você já se arrepende, já fica forte, já sai fora daquela, e Deus te guarda. Valeu ou não isso? Tem Salmos. Tem um lugar em Salmos onde ele diz que muitos homens estão ao meu redor, como um enxame de abelha. É isso daí. O diabo vai usar pessoas para vir acabar com a nossa vida. São pessoas mesmo. Tá? São pessoas. Por isso que é bom a gente ter o coração com paz. Vamos começar a lidar com isso. Para que lá na frente a gente não tenha uma surpresa. Valeu isso ou não? Mas é do nada, não pensa que o diabo veio do nada, não. Ele não vem do nada. Do nada ele só foi para Jesus Cristo. Mais uma vez, eu preciso falar isso para você entender. Do nada foi só para Jesus a tentação, no deserto. Mas conosco não é do nada. Nós não podemos dar pezinho para ele. Valeu isso? Por isso que você vai orar em línguas. Ano 2014, gente, vamos tomar mais cuidado, orar mais. Fica mais vigilante, mais firme com Jesus. Deixa para lá tudo. Fica firme e não dê brecha para o diabo. Não dê chance para ele. Porque a história é lá na frente. Daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ninguém vai ter surpresa desagradável se estiver recebendo a repreensão e disciplina do Senhor. Valeu isso?